a greve dos funcionários, do pessoal não docente, originou o encerramento de várias escolas, nomeadamente aqui da Escola Sede, a Escola da Ponte das Três Entradas e a Escola de Lagares. Portanto, são estes três estabelecimentos escolares que, de momento, estão encerrados, e de momento, e para todo o dia, naturalmente. Houve uma adesão bastante significativa, aí cerca de 70%, talvez, números, não sei ainda ao certo o número, a percentagem, mas sensivelmente cerca de 70%. Na Escola da Ponte foi 100%, na Escola de Lagares também foi 100%. Aqui na Escola da Sede, aqui houve alguns funcionários ainda a vir trabalhar, só que os que vieram não era o número suficiente para manter a escola aberta. Portanto, e a escola viu-se na necessidade de encaminhar os alunos para casa? Certo. Nós já ontem, antecipando um pouco esta previsão que poderia haver o encerramento, mandámos um documentozinho a informar os encarregados de educação, os alunos até o nono ano, para os encarregados de educação poderem estar preparados para esta eventualidade. E, portanto, tivemos que acionar os transportes de manhã, são muitos transportes, são de muitos lados, mas julgo que até às 11h30, meio-dia menos 20, todos os autocarros estarão transportados os alunos. Portanto, provavelmente até o meio-dia, menos um quarto, meio-dia menos 20, todos os alunos estarão nas suas casas. E como é que encara esta greve? Isto também vem de alguma forma a afetar? Julgo que a esta altura decorrem também algumas provas ou para este dia não estariam marcadas? Não, neste dia não tínhamos marcado as provas da frição. Tivemos ontem, vamos ter na segunda-feira, hoje não estavam programadas. O direito à greve é um direito que assiste a todos os funcionários e, portanto, quanto a isso, eu não tenho que fazer qualquer tipo de comentário. Os funcionários resolveram fazer greve, é um direito que lhes assiste e eu tenho que respeitar, naturalmente. Dá sempre transtorno, claro que a vida da escola fica completamente alterada, mas temos que respeitar, é um direito de todos os trabalhadores e como tal. Tenho que respeitar. O facto de não haver aula já foi por si só um transtorno, porque nós havia testes marcados, havia situações que estavam programadas, mas temos que respeitar.